Oi, galera do Flogão, tô chegando! Férias é no Rancho Fundo, o lugar certo para almoçar com sua família. Ambiente agradável, buffet típico, churrasco, doces caseiros, playground, teatro, pintura facial e música ao vivo todas as noites de terça a sábado. Rancho Fundo, deliciosamente mineiro. Informações 3378-7300. É isso aí, Deus é lindo, chegando para apresentar para você mais um 10-104 na manhã, se liga aí! Programa, manhã 104, galera! Jovem! É isso aí, muito prazer saber que você está em segundo aí, só para tocar as mesmas músicas, lembrando que até meio-dia tem horóscopo, tem muitas coisas boas para você aqui na programação 104 FM, Deus é lindo, prazer estar lá com você, aí, divertindo um pouquinho, divertindo, tocando os melhores sons, daqui a pouquinho tem participação, todo mundo ligado em sintonia com a melhor mais ouvida, 104 FM, a que mais toca. Bom, na 104 você fica por dentro de que acontece no leste de Minas Gerais e em todas as regiões. Você vai conferir também um super, daqui a pouquinho vamos conversar com o prefeito de Central de Santa Helena e também com o ministro Tom José e também a deputada senadora mais conhecida do país, a Maria Erondita, é ela mesmo. Então, daqui a pouquinho, 104, música boa. Participação na 104, você sabe, é só ligar 104@hotmail.com, @hotmail.com. Então você que está aí em sintonia pode ligar à vontade, fique à vontade, fique na 104 FM. E a 104 é a melhor toca. E a gente já começa assim com o Zeca Pagodinho, cantando para você, samba para as moças.